ladrão penetra numa casa. Os donos estão ausentes. Ali dentro apenas um velho doente, paralítico e cego, está deitado. E a luz acesa, tendo a mesa de cabeceira o Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec. O ladrão, vasculhando a casa, de repente dá com aquele velho ali, parado na cama. Vê logo que é doente e cego. Não lhe pode fazer mal nenhum. Mas eis que o cego fala e o ladrão ouve. Irmão, quem quer que esteja aqui, por favor, leia para mim algumas linhas deste grande livro. O ladrão se comove, coitado do homem. Sabe que não está sendo identificado como ladrão? Então chega perto do velho. Olha o livro e o abre na página 302 do capítulo 25. Buscai e achareis. Exatamente como está no Sermão da Montanha. Neste capítulo 7, exatamente no versículo 7. E a seguir a lição de Kardec. Ajuda-te a ti mesmo e Deus te ajudará. Então o ladrão lê, ralado de remorso, apenas a pequena assertiva de Jesus, revelando o amor de Deus por todos os seus filhos. Deus que sempre nos atende quando nos vê sinceramente pedindo-lhe salvação. Resultado: o ladrão, em lágrimas, larga tudo o que roubou e vai-se embora. E não pôde mais esquecer aquele velho. Dias depois voltou para continuar sendo o efetivo companheiro do velho doente cego, para ler mais algumas páginas do grande livro e se modificar com ele. Finalmente, o cego se salva, sentindo que Deus o atende por intercessão de Jesus. Sim, hoje é um pregador do Evangelho, é um colaborador do Cristo na face da terra. Viva Jesus!